9906, ciente duas vias do externo, completa final ILS de pista 10, chama a torre 1895, bom dia. Bom dia. Dama 225, reautorizado para 2000. Passe pelo Duna, livre ILS X-Ray, chama estabilizado lock. Autorizado para 2000 ILS X-Ray, chama estabilizado lock. Torres Salvador, bom dia, gol 9996, LS 10, vai estar travando. Gol 9996, pouso autorizado, pista 10, vento calmo, ajuste na 097. Autorizado, pouso, gol 9996. Oi, bom dia, gol 9961, ponto perna, pronto, visual com a Ana. Gol 9961, 37, companhia final, após autorizar a NEM, mantém a pista 10. Após a companhia NEM, mantém, gol 9961. Gol 996, solo 25, libera direito, chama o Juno 1. Bom dia, Gol 99, 16, taxa aprovado via Alfa Juliette para o portão 11. Alfa Juliette para o portão 11. Decolagem autorizada, pista no zero, vento calmo, ajuste no 097. Livre decolagem, Gol 196. 225, ciente, passando Duna, completa redução para velocidade de aproximação, visa final LS, torre 1895. Reduzindo, torre 1895, chegar a 225 até já. Já, bom pouso. Torres. De Salvador. Bom dia, Oxenair. 6225, final, passando externo. Foro 961, decolado aos 27, controle 0935, morro. 0935, bom dia, Gol 9000. Oxenair 6225, tráfego avistado, pouso autorizado, pista na zero, vento calmo, ajuste na zero, 197. Autorizado, ajustando 0107, Xené 6225. Tá, 200. 961 da Gol, contato radar na decolagem. Também mantém 360, curvando à direita, direto Leda. Direita, voa Leda, só mantém 360, não é mesmo? Controle Salvador, bom dia, Gol 9759, sempre ainda. Bom dia, Gol no 759, acima identificação, direto posição Pelo, após Pelo Duna, desce para 3 mil pés com 1017 no altímetro. 3 mil pés, 1017, direto Pelo, Pelo Duna, o 759 agora. Romeu Bravo Vitor Tango passa 14.500 para 220, chama Recife, frequência 128, decimal 8, boa viagem do Tango. Recife, 1288, Bravo, boa trabalho, Bravo Vitor Tango. Tá, bom. Bom. Schneider 6225, solo 30, libere Foxtrot, chame 211. Foxtrot, chamarei solo 211, Schneider 6225. Salvador, muito bom dia, é o TAN 3153. Bom dia, TAN 3153. Escute a informação Juliette e aguarde cobra para o Galeão, senhor. Afirmativo. Bom dia, já estamos perto da Juliette aguardando. A saída provável é a da El? Afirmo, da El, Leda, após Leda, Irumi. Obrigado. Solo, bom dia, Oxenem 625, levou via Fox Trot Personal. Bom dia, Oxenem 625, autorizando Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa Juliette, portão 612, Oxenem 625. TAN 3153, pronto para cópia? Afirmo. TAN 3153, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Moussu, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Dael, após Dael voa direto Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 1 no 9.35, transponder 5525, TAN 3153. Ok, autorizado 360 conforme, decola da 10 com curva direita para November 857 Moussu, após Moussu, saída da El, Leda e Rumi, transponder 5525. 5525, cotejamento correto, TAN 3153, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Chamarei, muito obrigado. Gol 961, vai passar 200, chama agora a Recife, frequência 1251, boa viagem. 251, bom dia, Gol 9. Alô, Salvador, muito bom dia, Azul 40, 40. Muito bom dia, Azul 40, 40, informação em curso é a Juliette. Para Confins eu tenho aprovado correção. Aguarde coordenação para Confins, senhor. prepare a saída Arbor Elefa. Tá, gente, muito obrigado. Me escuta. Autoriza passar a fila abaixo do 40K. 759. Está reautorizado para 2000 cães, Libre LS, chama estabilizado, localizador. Sente, autorizado, Libre LS. Vai reportar estabilizado, 59. Versículo 21, nível de voo 360. Destino 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle operem 1 no nó decimal 35. Transponder 5524, azul 4040. Emite autorizado, Serra Bravo Charlie Fox, 360, via Versículo 21, decola da 10 com curva direita na Arbor Elefa. aciona 5524, controle Salvador em 1 no 9 decimal 35, azul 40, bate certo. 5424, corrisão 5524, protegimento correto, azul 4040, 40, portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Sim, chama. Para pushback, acionamento azul 40, 40 na ponte 8. Ponte 8, comprovado, push acionamento azul 40, 40, chame pronto para o táxi. Exato, vai acionamento azul 40, 40. localizador Campo à Vista, o 759 a Gol. Beijo no 759, duas milhas para o externo, completa aproximação, torre 1895, bom dia. 1895, bom dia, 59. Gol 759, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo, ajuste no zero, no 8 agora. Teve pouso, 1-0, no 8, no ajuste, 5-9. Taxi Brasil 430, 430, Fernando em Ribeirão Preto, 3 horas de autonomia com 7-3 agora. Ribeirão, confirme somente a autonomia? É 3 horas, senhor. 3 horas, corteado, Azul 430, 430, táxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera custa no 0, ajuste no 0 no 8. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, Azul 430, 430, tem um bom voo. Centralizado do táxi pode principal, Índia, ponto de 018-9514, com 1.300 ligado, vamos para 4-0-4-0. Boa semana, chefe. Sola 759, Solos 49, libere Foxtrot 211. Foxtrot 211, 759, boa. Sol Salvador, bom dia, Gol na 759, livrou na sua escuta. Bom dia, Gol na 759, táxi aprovado via Alfa, chama ingresso do Taxi Juliette. Alfa, chama para ingresso na Juliette, 759. Copiado 3153, com portão 2, aguarde aproximadamente 4 minutos. Salvador. Muito bom dia, Azul 40, 40, pronto, vamos esperar no zero. Azul 4040, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Vento variável com 2 nós, ajuste no 08. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, com 26 nós, ajuste no 40, 40. Juliette, voo 9759. Voo 9759, autorizado ingresso, contra 03. Ingresso, hotel 3, 759. 3153 em coordenação com a equipe de solo. Após o ingresso do 37 da Gol no portão 03, à sua direita, se tem livre por estacionamento no portão 2, chame pronto para o táxi da 3153. Salvador 1935, bom dia. Azul 4040. Informação Kilo, senhor. Campinas, eu tenho 340 já aprovado. Pronto, qual é? Azul 4201, autorizado para Sierra Bravo Kilo Papá, via Upper Zulu 10 até Pubave, após Upper Zulu 16 até Bravo, até o Zulu. Após direto, posição Chomote, após a Zulu 30, até a posição Entity. Nível de voo 340, decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 19-35, transponder 5550, azul 4201. Protegimento correto, azul 4201. Chame quando pronto for o custo de acionamento. Para o Tarta, 3152 a bordo, estamos com 340. Então 3153, 152, Campinas 340, táxi aprovado à direita até o ponto de espera que está no 0, ajuste no 018, no ponto de espera quando pronto, chame torre 18, decimal 95, então 3153, tem um bom voo. Direita, até o ponto de espera, torre 18, obrigado, até mais tarde. Você não no 4040, chama Recife, 1288, boa viagem. Centro Recife, 288. Bom dia, senhor. 4040, azul. Bom dia, ação de identificação, direto do São Pelo, desce para 3 mil pés, altimetro 10, 18, ou 10, 93. Torre, Altan 3153, ponte 0 da 10, pronto. Altan 3153, autorizado a VN, decolar pistola 0, vento 070 graus, 049, ajuste no 098. 218, a linha da 10, tá? 3153. Obrigado, senhor 3153. Alfa 3153 decolado ao 02, controle 199-35, bom voo. Obrigado, bom serviço, até já. Bom dia, 3153. Bom dia, contato radar na decolagem, só para 360, direto Leda, vejo muito. Obrigado, direto Fala Azul 4201, está no gate 1, pushback acionamento. Posição 1 livre, 1 livre, senhor, sintax. Autorizado, pushback acionamento, 4201. Tá, 3153, muito obrigado. Oi. Sobe e mantém nível 3400. 340, tá? 3153. 4201, 112 a bordo, autonomia de 4 horas e 25, alternando São José do Rio Preto para trás. O 4201, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera que está no 0, ajuste no 098, ponto de espera quando pronto, torre 1895, por gentileza, poderia confirmar São José do Rio Preto? Autorizado táxi, então, direita, já indo para o ponto de espera da 10, 1018 ajuste, São José do Rio Preto, o alternador firma. O quadrigrama Sierra Bravo? Sierra Bravo, Sierra Romeu. Sierra Romeu, muito grato, ponto de espera, torre 1895, bom. 1895, obrigado, bom dia. Está reautorizado para 2.000 pés. Após pelo Duna, final LS, pistão no zero, chama estabilizado. Repórter estabilizado, 3. Zero 3153, passa nível 180, chama agora Centro Recife, frequência 195, boa viagem. Confirmando a frequência, 1251. Temos 1251, bom dia. Obrigado, amigo. Obrigado pela colaboração. Até daqui a pouco. Pouco, pai. E aí, estamos aqui para colaborar, boa viagem. Obrigado. Salvador, bom dia, Xenai 625, formação de leste, atualização, Brasília 360. Xenai 225, bom dia, informação em curso aqui, no Brasília tem um 380 já aprovado, copia? Afirmativo, 380. Xenai 625, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Perzulu no 7, nível de voo 380, pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída Arbor. Após Arbor, voa direto, posição Elefa. Controle 199, decimal 35. Transponder 5545, Xenemia 255. Motivo, autorizado Brasília, 380, rota Upzulu 17. Decola pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, direto após Arbor Elefa. Controle de saída 1935, transponder 5545, Xenemia 225. 5545, contagiamento correto, chame 625. Portão 612, chame pronto para o curso de pré estacionamento. Chamará 625, obrigado. Fala, bom dia. Ocean 6211, pronto para quatro. Está aqui. Ocean 6211, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima. Via por novembro 857 até Moussu, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa direto posição Leda, após Leda voa direto posição Irumi, controle 119, decimal 35, transponder 5551, Oceania 6211. Correto, protegimento, acionamento 211, portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Da estabilizado visual, Gol 96103. 93 ciente, chama a turma 1895, bom dia. 1895, igualmente, tchau. Salvador, aquele cordial do Gol 1093. 093, bom dia, ajuste 1098. Pouso autorizado, pista 10, no vento, 040612. 040612. Pede até o meu Golf autorizado, Serra November para Serra November. Sierra November, 500 pés direto sobre o voo da Cidade Baixa, decola da Enrimar com proa oeste, controle 119, decimal 35, aciona 0112, Papa Romeu Hotel, Romeu Golf. Qual o POV? 03 no POV, acionamento, táxi e decolagem. Chame a Torre Salvador em 119, decimal 3, correção, 118, decimal 95, até o Romeu Golfo. Posição 612, aprovado, puxa acionamento, Oceané 6225, chame pronto para o táxi. Autorizado, puxa acionamento, chamarei para o táxi, Oceané 6225. Fala, bom dia, Golo 963, informação de bilhete. Golo 963, informação em curso é aquilo. Galeão, eu tenho o nível de voo aprovado 360. O senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia. Golo 963, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Mou Sul. Nível de voo 360, pista em 100, primeira curva à direita, saída da El, após Leda, após voo direto, posição Irumi. Controle 119, decimal 35, transponder 5560, voo no 963. 360 para Galeão, pelo número 857, Moussu, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Irumi, 1935, 5560, voo no 963. 5560, protegimento correto, Gol 963. No portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento. 63, graças. Zona 093, sala 18, Iberia, Foxtrot, chame 211. 211, boa. Bom dia, Gol 093, taxi via Alfa, chama ingresso, taxi via Juliette. Alfa, representando a Juliette. Falou, chame 621 para pushback no momento, posição. Aguarde aproximadamente 3 minutos para o push, 621. Aguarde, 1. 0093. Copiado no 093, mantenha a posição antes da Juliette rodando ingresso. Ok, tá certo. Confirma a afirmada, por favor. Confirmo, 125, décima 1. 125, obrigado, até mais. Alterno.